de nós, Senhor. Tem dó de nós, Senhor, porque a seca malvada destrói a esperança de nós que plantou. Porque a minha vaquinha, que muito servia, a seca matou. Tem dó de nós, Senhor. Tem dó de nós, Senhor. O meu filho Joãozinho tá tão magrinho, tem dó, Senhor. E o pouco de arroz que a gente tinha já se acabou. E o pouco de arroz que a gente tinha já se acabou. Laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie. Tem dó de nós, Senhor. Tem dó de nós, Senhor. E manda a chuva regar esse chão e trazer alegria. E manda a chuva pra acabar de vez com essa nossa agonia. E manda a chuva pra acabar de vez com essa nossa agonia. Laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie.